se aproxima o fim do nosso amor. Tanto sonho bom vai terminar pelos caminhos ambos sozinhos. Vamos seguir a chorar. Eu sei porque somente em mim encontrarás na paz do grande amor que eu já te dei. Vais partir levando teu amor que era teu meu e a paz que havia em mim e já encontrarás na paz do grande amor que eu já te dei. Vais partir levando teu amor que era tão meu e a paz que havia em mim e já morreu.